Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições. Faltam apenas 6 dias. Preste atenção, assunto trem. Esquece essa pouca vergonha, essa brigaiada, essas calúnias, essas infâmias que estão aí nas redes sociais. Preste atenção no candidato e na candidata. Nós temos de um lado a presidente Dilma, candidata à reeleição, e do outro lado nós temos o senador Aécio Neves, que quer tomar o lugar dela. Então ficou fácil, ou você é Aécio ou Dilma, ou você é Dilma ou Aécio. Você vai escolher um dos dois. E um dos dois não tem lugar. Nesse jogo não tem empate. Um dos dois vai ganhar. Quem? Lá na minha terra diz o seguinte: que eleição e mineração só depois da apuração. E você não acredite em pesquisa de Ibope. Esse negócio de Ibope, Datafolha, Vox Populi, CEP, isso é tudo enganação. Esse povo não está com nada. Tudo instituto mãe de Iná, viu? Não vai em conversa de pesquisa, não. A pesquisa boa é aquela que é feita no TSE na hora da apuração, tá bom? A discoteca do Cleitão traz hoje o cantor Juliano Rosa pela primeira vez. A Faculdade da Música apresenta os mestres João Mineiro e Marciano. A frase irretocável de Luiz Fernando Veríssimo. A oração de hoje, uma das orações mais poderosas que eu conheço. Ciclos em nossas vidas. Comadre, hoje a dica é para você. São dicas para a dona de casa, viu? Você lembra desta? Eu vou recordar um sucesso de Durval e Davi. Isso aqui é da década de 80, né? A sugestão do beijar traz o cantor André Carvalho. Eu começo trazendo aí com o sucesso novo de Vitor e Léo, Tudo com Você. Tudo com você, seu corpo no meu, sem nenhum porquê. Hoje meu coração é seu, sou tudo ao seu lado. Preciso te encontrar. Diga se estou errado, algo me faz querer te amar. Então agora é só você e eu. Não tenha medo de dizer. Você é só meu. Só o amor faz voar. Meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar. Meu amor, vivo pra te amar. Meu, só o amor

seria tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer? Eu toquei aí a música do novo CD e DVD de Jades e Jadson, Toca um João Mineiro e Marciano, para o Antônio Faria da Silva, do setor de indústria e abastecimento aqui de Brasília. Eu acabei, estou aqui gravando o programa, acabei de receber uma mensagem do Marcos, da de Espinosa, Minas Gerais. Cleiton, o CD de Eliane Samuel já está pronto, eu gostaria de adquirir um exemplar, um amplexo. Tchau e boa sorte. Ô Marcos, rapaz, vai fazer agora um ano que os meninos gravaram o CD. Mas maestro é igual sapateiro, eles não entregam o trem na hora que prometem, não, viu? O maestro Pinóquio está fazendo esse disco, mas depois disso ele já fez Gustavo Lima, já fez Jorge Mateus, vai essa confusão toda, mas ele disse que entrega até o fim do ano, né? Como eu acredito em Papai Noel, eu vou esperar, tô achando que... Agora, se até ele não entregar até dezembro, vamos jogar esse trem para lá, fazer outro e andar mais depressa, porque a gente não pode esperar mais, né? Tá bom? Viu? Mas assim que sair, viu, Marcos? Um abração pra você, muito obrigado. Muita gente perguntando pelo CD, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque esses meninos, eles são abençoados por Deus mesmo, né? E são eles que eu vou trazer, os meus afilhados Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ai, sozinho, naquele mesmo barzinho. nossa cama. Eu sei o calor. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar, pro Mardônio Siqueira de Séries em Goiás. Cleiton, eu gosto demais dessa dupla, aprecio muito o jeito deles cantar, estou aguardando ansiosamente o CD deles. O Mardônio, um abração para você, um abração para os meus amigos de Séries aí no estado de Goiás, né? É Séries de um lado, o Rio passando no meio, do outro lado é Rialma, bem na beira da Belém, Brasília. A sugestão do Beijar, André Carvalho, Esperar Pra Quê? Esperar pra quê? Minha vida é você. Esperar pra quê? Vem fazer acontecer. Deixa de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. Mando cartas com palavras de amor. Mando flores na escola, mas você nem me dá bola. Quando resolve falar comigo, diz que tá confusa e medo de apaixonar. Vê se não me enrola, meu coração tá pedindo um novo amor, eu tô aqui pra te amar. Esperar pra quê? Minha vida é você. Esperar pra quê? Vem fazer acontecer. Deixa de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. André Carvalho, esperar pra quê, meu bem? Mando cartas com palavras de amor. Mando flores na escola, mas você nem me dá bola. Quando resolve falar comigo, diz que tá confusa e medo de apaixonar. Vê se não me enrola, meu coração tá pedindo um novo amor, eu tô aqui pra te amar. Esperar pra quê? Minha vida é você. Pra quê? Vem fazer acontecer. Deixa de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. Esperar pra quê? Minha vida é você. Esperar pra quê? Vem fazer acontecer. Deixa de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. Pra quê? O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou o cantor André Carvalho, Esperar Pra Quê? Esse é o papel do divulgador. Eu não conheci o André Carvalho, não conheço ainda, né? Mas o Flavinho pegou o trabalho dele para divulgar, mandou para mim e eu estou aqui mostrando para vocês. Essa é a importância. E ele faz isso não é só comigo, não. Ele faz isso comigo, ao fazer comigo, ele já fez com mais de 600 emissoras de rádio no Brasil inteiro. E ele ainda tem um trieiro que ele faz lá de 300 e poucas rádios do estado de Minas Gerais. Então, é uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Se você está começando e quer ter o seu trabalho divulgado, é só ligar para o Flávio Bejar, 61-9981-3601. No próximo bloco, Durval e Davi, Paulo Debétio e Jorge e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Essa música aqui foi do tempo do meu programa na Rádio Nacional. Foi lá para 1989, 90, por aí assim, né? Para mim, uma das mais talentosas e técnicas duplas do Brasil. A gente não sabe quem que é melhor, se é um ou se é outro. Eles se dão ao luxo de, no meio da música, eles inverterem a posição. Um faz primeira voz, outro faz a segunda, né? E eu vou trazer para você recordar esse grande sucesso. Você lembra desta? Durval e Davi, 222-0210.

criança que apronta pra ficar de castigo. Estou mais de 24 horas no congelador. Jamais passamos tanto tempo sem fazer amor. Chega de ficar zangada, deixa que eu consiga te levar no meu abraço pro nosso tatame. Me devolve essa doçura, meu amor, se liga. Tô nem gosto, tô carente. Paulo Debete, o cantor dele, Lágrimas de Mel, para Robledo Castanheira de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Eu estive lá, estive lá, eu cantei lá em São Félix. O prefeito na época era o Tonho da Globo. O Tonho da Globo, ele era o distribuidor da Brahma lá, me lembro disso. Me lembro, inclusive, que aconteceu um fato interessante, que eu ganhei uma carona de avião, que estava chovendo, foi no, na final de ano, assim. E o piloto do avião soube que eu estava dentro do avião e falou assim: ó, Cleiton, você não chega lá não, que as estradas estão intransitáveis. Ele desviou a rota do avião, me deixou lá, eu fiz o show no outro dia, ele passou lá e me pegou de volta. São histórias, né? O bom da gente ficar velho é que tem muita história para contar. O sucesso do momento, Jorge Mateus, Um Anjo no Céu. Jorge Mateus, Um Anjo no Céu, para Verônica Martins de Guardamor, lá nas Minas Gerais. A Verônica curte o nosso programa pela 96,5 FM, a Boa Vista FM de Paracatu, do meu amigo Humberto Neiva. Verônica, um beijão para você, muito obrigado pela sua audiência, viu? No próximo bloco eu tenho dicas para dona de casa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Comadre, hoje eu tenho umas dicas. Dica para dona de casa. É, eu conheço gente que fala assim: não, minha mulher não trabalha, não, ela fica em casa. Você já experimentou? Eu sei porque eu fico muito em casa, eu cozinho em casa, eu gosto e tal. Fazer o papel da dona de casa não é brincadeira, não, viu? Na verdade, o curso para ser uma boa dona de casa começa na infância, né? Quando a mãe ensina os filhos, e aí tá os filhos e as filhas também, né? A ajudar na organização, arrumar sua própria cama, a não jogar coisas no chão, né? Ter cuidado com a roupa, para não desperdiçar comida, né? Porque vai chegar uma hora que hoje em dia, tanto a mulher quanto o homem tem que se preparar, porque está cheio de homem dono de casa aí. Tem muito homem morando sozinho, tem que se virar. Eu aprendi a cozinhar, aprendi a lavar, a passar, porque eu morava sozinho, se eu não fizesse, não tinha quem fizesse para mim. Aprendi na marra, né? Agora, só quem sabe o que é ser uma dona de casa é quem é uma dona de casa. Quem se dedica integralmente aos cuidados do lar e da família. É um trabalho repetitivo, você termina de lavar a louça do café da manhã, já está na hora do almoço. Lavou do almoço, já está na hora da janta. Lavou da janta, está na hora do café da noite também. Então, é um trabalho que não termina nunca, né? E, infelizmente, pouco reconhecido. Muitas pessoas têm a ideia que a mulher só trabalha se ela trabalhar fora de casa. A mulher, na verdade, quando ela sai fora de casa, ela está descansando. Ainda tem mulher que ainda tem a jornada dupla. Trabalha fora e ainda tem que trabalhar dentro, né? Dentro da sua própria casa. A jornada de uma dona de casa passa fácil de 10 horas por dia. Porque primeiro, é a primeira que tem que acordar, é ela. E a última que dorme, depois que bota os filhos, né? Não é brincadeira, não. Porque durante o dia estão em função dos afazeres, né? E aí chega, ela tem que cuidar do marido enjoado, tem que cuidar, ver se o filho está com febre, se não está, se fez o dever, se não fez, né? E aí, eu vou dar umas dicas para você aqui. Eu vou continuar, acho que a semana inteira com essas dicas. Mas a primeira dica é o seguinte: organize o seu tempo. Estipule um horário para cada tarefa na forma de um cronograma mais simplificado. Por exemplo, dia tal vou lavar roupa, dia tal arrumar a casa, entendeu? Organiza direitinho, porque se você preparar o seu cronograma, você vai fazer a sua família se adequar àquela rotina, principalmente no horário de preparação das refeições. Ó, aqui em casa eu uso o seguinte: terminou a comida, botou na mesa, comeu, quem não comeu, dança. Terminou, arranca da mesa, quem chegou atrasado vai ter que esquentar depois. A gente não pode ficar o dia inteiro esperando menino, né? E fia bicho folgado, né? Então, comadre, ó, começou hoje, essa semana toda eu vou passar umas dicas pra você, tá bom? Essa de hoje foi só o começo, só o preâmbulozinho. Os meus amigos de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre, quando me perder, alguém que emende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo. Faça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós

os alegres acham que ele canta é a frase irretocável de Luiz Fernando Veríssimo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Juliano Rosa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Toda sexta e todo domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão às 10 horas da noite. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades onde nós já temos o canal local, ou pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de televisão, agora toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Juliano Rosa, com a participação de Michel Teló, Ignorante de Boa. Tô trabalhando a semana toda, não aguento mais. A minha patroa olha e me faz marcação cerrada. Essa patroa é invocada, levo pra balada, levo pra jantar. Abri porta do carro, esperar ela descer. Trabalho a semana inteira, ah, aturando a patroa. Ela é uma ignorância, ignorante de boa. Ignorante, ignorante, ignorante de boa. Ignorante, ignorante, ignorante de boa. Ô, Michel Teló, essa mulher é ignorante demais. Tô trabalhando a semana toda, não aguento mais. Minha patroa, olha e me faz marcação cerrada. Essa patroa é invocada, levo pra balada, levo pra jantar. Abri porta do carro, espera ela descer. Trabalho a semana inteira aturando a patroa. Ela é uma ignorância, hein? Ignorante de boa, viu? Ignorante, ignorante, ignorante de boa. Ignorante, ignorante, ignorante de boa. Boa, hein? Hã? Ah. Ei, trembão! É uma ignorância só, viu, compadre? Vamos cantar, Juliano Rosa! Ignorante, ignorante, ignorante de boa. Ignorante, ignorante, ignorante de boa, boa. Ignorante, ignorante, ignorante de boa. Ela é ignorante, hein? Ignorante, ignorante de boa, boa. Valeu, Juliano Rosa! Eita, pastor ignorante demais! Ignorante, hein? É que ela é boa, é, viu? A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Juliano Rosa e Michel Teló, Ignorante de Boa. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres João Mineiro e Marciano Já Fui Amando. Amor não nasce assim da noite pro dia. É necessário viver juntos algumas tristezas, dificuldades ou alegria.